demores é a minha proposta. Ninguém aposta naquilo que não gosta. Então, não venha me dizer não saber. Jesus morreu na cruz por você. Foi para te salvar que ele morreu em seu lugar. Pagou um alto preço por cada uma das almas que estão sendo desperdiçadas em sangrentas batalhas na periferia. Pelo poder, pela ambição, vício pelas drogas, irmão matando irmão. Pare e pense um pouco, saia desta vida de ficar bem louco. Com a corda no pescoço, pilantra nos outros. Dos doidos, sangue no olho, por aqui está cheio. Com disposição qualquer hora, pra fazer um tiroteio. 5-7 num banco, de assinar 1-2-1. De ser o 12 da quebrada, eliminando a concorrência. De um por um, sem nenhum remorso. Por isso me esforço com eficiência, no objetivo de restaurar sua consciência. Sei que exige paciência e a demora onde moram as várias consequências. E elas estão aí, aquele mano foi baleado logo ali. Vou seguir, prosseguir, tente me entender. Porque o R.A.P. pede A.P.A.Z. Vou orar por você pra me compreender. Tudo porque lá no céu quero encontrar com você. Pode crer, lá no céu quero encontrar com você. Tudo bem, estaremos juntos no céu, amém. Oh, não demores, venha Jesus aceitar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oh, não demores, venha Jesus aceitar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No caminho, na estrada vou seguir, guiado pelo Espírito Santo. Então vou prosseguir, falando a porta, chega junto na proposta. Não demores, mano, o fim está chegando. Não rejeite, não duvide, alerto você. Vai descer, tem que crer, ter fé, ponha fé. Deus Criador, meu protetor. Ódio, rancor, não carrego comigo. Sempre, sempre amigo. O artigo antigo, humildade prevalece na cara da moeda. Dinheiro, fama, destaque principal. No jornal, na TV, da balada amanhecer. Quem quer se salvar, tem muito que orar. A bondade realmente, comédia insolente. Sem satisfação, se autodestrói. Se acha herói, já vi, ouvi muito disso, misto. Crente Raimundo, um pé na igreja, o outro no mundo. Onde entra Deus, nosso Pai nessa história? Maranata, ora vem, Jesus Cristo Salvador, que nos garante a vitória. Oh, não demore, se informe, conheça sua mente, abasteça. Nem me leve a mal, o mal, normal, é uma coisa desigual, banal. Vida real, realidade outra versão. Não ilusão, pensamentos no além. Minha mente é refém, passageiro espacial. Rapper vocal, Marcos humano. Segue, segue na moral. Oh, não demores, venha Jesus aceitar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oh, não demores, venha Jesus aceitar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará, vos libertará, vos libertará, vos libertará. Oh, não demores, venha Jesus aceitar. Conhecereis a verdade e a verdade vos aceitar. Conhecereis a verdade e a verdade vos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.